Vitória Azul, tá com 299, fazer 10 graus à direita aqui por 10 milhas. Positivo, tá autorizado. O 225, esquerda 150. Esquerda 150. Ilha Tepapá, direto Duna 2000. Duna 2000, local. Azul 4299, será letorado para aproximação. ILS, desça para 3000 pés, voe com 2109. Ok, 3000 pés, 210, Azul 4299. Mike Acuyank, na final para pouso, chame a torre 118612. 118612, vai chamar Mike Acuyank. Oceano 225, esquerda 130 para o localizador, chame estabilizado. 130, chame estabilizado. Azul 4299, mantém a proação de detonação, proa 165, falha de comunicações, voe rádio para o Sembra, magnética 080. Número 5 para pouso. A gente vai manter a presente proa 165, em caso de falha, magnética 80 de Sembra para 299. Controle Salvador, bom dia, gol no 649, passa 2200. 649, este é o controle, meu cordial, contato radar. Controle Salvador, bom dia, tá com o Papa, aqui com o Delta. Vai aqui com o Delta, é o controle, câmbio. Mantendo o 1 no meu pé, na próxima, na seu Delta. Positivo livre, forme livrando a zona de controle. Sem falar nada, Delta. Autoriza a lenda, gol no 649? Livre. Lenda. O Oceano 225, reduza para aproximação e cheque para pouso. 225. Ilha Tepapá, mantém a velocidade, câmbio. Ilha Tepapá. Tepapá de moça? Chamei sim, mantém a velocidade para coordenação de tráfego. Mantendo. Oceano 225, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre 1186. 786, meu 225. Controle Salvador, bom dia, 35384. 5384, esse é o controle, meu cordial. Contato radar. 84. Azul 4299, curve à esquerda. Vou ir na proa 050. Estou modificando o seu alternado para fora de comunicações. O senhor tem condições de manter 180 a mais? Afirmativo, tem condições de ter a proa 50, azul 4299. Positivo, vamos descer para 2000 pés. Você está seguindo um Charlie 208. 2000 pés, 299. Azul 4299, vai manter a proa até interceptar o curso do localizador, está passando 5.900 para 2.000 com a bela ilha de Itaparica à esquerda. Excelente, obrigado. E o 4299, então, pode interceptar nessa proa? Positivo. Boa, bom dia, mais Jeff Yank. Yank. Confirma o patrocínio. Vamos pro pátio geral, senhor. O 3. Porque tem que ser de alfa, eu mantenho posição está Juliette, Mike aqui. Alfa, Alfa Juliette, Mike aqui. Vai pernoitar ou só abastecer e retornar? É, o Mike Kink vai apenas carregar uma carga de contraída imediata, aproximadamente 40 minutos de solo. Atualmente ligado, Itapapá. Itapapá, localizador em aproximação para pouso, chame a torre na frequência de 1-1862, meu cordial um abraço. 2-2-6, bom dia, meu trabalho. Bolo 649, chame Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Boa. Azul 4299, localizador ILS autorizado, aguardando a transferência. Gente, aguardando 4299. Controle mais direto, meu. Vai, que é para a gente sobrevoar na frente, tá? Positivo, Mike e Juliette, meu. Gente. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo November X-Ray Golf, 1800 na Arbor, Elefa. Papa Romeo November X-Ray Golf, ao controle, contato radar. X-Ray Golf. Na subida, November X-Ray Golf? Sem restrições. Obrigado. Se possível, direto Elefa. Autorizado. Muito obrigado. Azul 4299 está agora 7 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Eu agradeço a sua colaboração. O Caravan permanece à frente e voa ainda para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre 1-1-8-6-12. Câmbio. Gente, chama a torre 1862 para 299. Obrigado, para acabou. Até. Sr. Salvador, bom dia, Azul 4234, cruzando 800 pés para o nível 370. Azul 4234, controle, contato radar. Anciente, frequência livre. Autoriza o 35384 voar direto Maceió. Aguarde. Ação Índia, cópia Belo Horizonte, aeroporto de Confins. Papá Rolândia da Papá, virou à direita. Papá Rolândia, o teu papá, confio em Patistina. Não, copiei. Terminal de 10 à frente. Isso, táxi avião, ponto de estilete, confirma o tempo que vai permanecer em solo. Se vai pernoitar ou vai retornar. A gente vai permanecer retornando a decolagem às 8 horas da noite. Confirmando, a aeronave chamou cópia para confirma, tá aguardando. É o voo 9093 já. T234, ventilação para evitar tráfego, esquerda para o A40, sala de comunicações ao passar o 200, voar direto para o Romeu Fox 018, câmbio. Ventilação, curva esquerda para o 040, caso de falha, posso cruzar o nível 200, Romeu Fox 18, azul 4234. Golf Kilo Oscar, chame Recife, frequência 1260. Mano, Vitor, Kilo Delta, aguardando cópia, confirmando o Pato 5. O Índia, o Tapapá, táxi via Pato 1, no Lima, Mike, reporta na Quebec, destino será o Pato 4. Lima, Mike, vai reportar na Quebec para táxi via pista, a frequência 289. 1862. A versão geral do teu Pato 3 com o Pato 4, porém não está sendo autorizado o parqueamento do Pato 3 ou de longa permanência. A só estava confirmando a possibilidade, foi negado e vai prosseguir Pato 4, que o Índio é teu papai, então reporta na Quebec do 198, só meia dúzia para taxamento via pista. 7 para o Pato 4. Que isso, gente. Regresso então, Pato 3. O Índio está tomando. A Novamba Vitor Romeu. Após o seu passar ao aeroclube em Veracruz, o senhor vai partir para o setor do Montserrat. É um farol que tem, né, de Veracruz para Montserrat, proa seria aproximadamente 085. 083, confirma. 9083. Vai partir para o farol do Montserrat, que é aproximadamente a proa 85, mantendo altitude de 800 pés, tá bom? Saída da Leda Bridge, controle em 20.8, aciona 5511. 110.83 da Gol. Salvador com 15, decola pista 10. Curva direita, da Leda, Leda Bridge, 400 nível, a rota é Brasil 16, e transfone 5511. 111, chama na Salvador 208. 9083, meu bom. Reporte para o push, 9083. Portará. Vamos, Salvador, azul, 4299, bom dia, Librona Fox. 4299, bom dia, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4299. O Vitor Kilo Delta, plano em anco, nível inicial, solicitado. Zambrex, foi golfe, chame Recife, 1260. Americano 260, obrigado, bom dia. Boa. 3, Vitor Kilo Delta. Oceano 312, já que está voando Duna, desça sem restrições até 3000. Oceano 6312. Oceano 6312, ao controle? Senhor, até 3000, está descendo sem restrições. Trip 5384, chame Recife, 125-45. 125-45, 324, obrigado, bom dia. Boa. Opa, Romeu, X-Ray, Lima Serra, X-Ray, Lima Serra, controle. Você tem condição de reduzir para 250 nós agora? Ok, 250 nós, desça para 4000, ajuste agora, 1015, voe direto do Duna. Positivo, você vai ser o número 3 para pouso em Salvador e tá seguindo a aeronave da Avianca Oceanair, o Airbus à sua frente afastado 13 milhas e meio. Tá ciente, tá ciente. Oceanair mantido raio 309. Oceano, a gente vai reduzir daqui a pouquinho porque você é o número 2, tá bom? Sim, senhor. É, 302. Então 3304 vai manter a velocidade e é o número 1. Vai prosseguir descendo sem restrições para 2000 pés. Está autorizado voar Duna, o 3304. Direto Duna, mantendo 250, descendo para 2000 pés, o 3304. Positivo. Salvador, o 4314. A partir do através do 8, a guarda forma no 09, só confirmar a necessidade. TP 5217 possui equipamento transponder? Afirmativo. Ok, o senhor pode acionar? Não? Acionado, 5217. Ah, ok. Está acionado 0277? Afirmativo, acionado. Ah, ok. Agora sim, passo a receber a resposta do seu transponder na posição ponte e estabeleço o contato radar. Voe para Bonf, chegada Bonf, pista 10.015. Certo, chegada Bonf, voando para o Bonf, 5217. Chama para o TAC, 3179. O Rio 989, tá dando cópia? Afirmativo. Autorizado Fortaleza 360, via Pesuluno 9, Bangu, Apuco, após direto. Cola pista no 0, curva esquerda, sai da mão, transição próxima, controle da 0.8, aciona 5466. Acordo 330, a Pesuluno 9, depois Bangu, Abuco, pista 10, curva esquerda, Bombo Frote, 5466, 20.8, controle, Rio 989. É porta push, 989. Chamaremos. Paulo Salvador, bom dia, SAM 9354, autorização para Brasília, nível 380, tem sua informação aí. SAM 9354, Brasília, aguardando cópia. Tripe 5217. Na escuta, possível? Vamos encurtar essa trajetória. Certo, senhor. Uma boa. Direto Duna. Duna 5217. X304, eu agradeço a colaboração. Vamos iniciar a redução para velocidade de aproximação e efetuar o cheque para pouso. Ah, cheiro bom, 3604. Ah, positivo. Vou ir na proa 060. 060, doce. Oceano 6312, início de vetoração para sequenciamento. Esquerda, proa 40, desça para 2000, está limitado pelo custo do localizador. O senhor vai ter retorno na proa de um tráfego, um pequeno porte, mais precisamente um Robson 44, cruzando a boca da barra com a 800 pés. Não vai interferir com a sua aproximação. Oceano 6312. Esquerda, proa 040, desce para 2000, calote, sentido do tráfego, vai... Na 3304 está autorizado, caso tenha condições, girar à esquerda para interceptar o localizador, 1700 ILS autorizado, aguarde transferência, 3304. A presença está interceptando o curso localizador, 3304. Muito bom, Papa Romeu, X-Ray Lima Serra, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 45, nessa proa descer para 2000, tem como limite o curso do localizador. Esquerda 045, desce para 2000, limitado pelo curso do localizador, X-Ray Lima Serra. Papá Romeu, Golf, Kilo Golf, à direita é o farol da Barra, à frente o farol do Montserrat, câmbio. À direita o farol da Barra, à frente o farol do Montserrat, 3304, 3 milhas para o externo, torre 1186, câmbio. 186, obrigado. Fábio. Romeu X-Ray Lima Serra, velocidade 210. 110 nós, Lima Serra. Com 887, autorização de tráfego para Recife. Com 887, Recife 370, que é 338. Na Copa, estou no zero, curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle do 0,8, aciona 5476. Com 187, autorizado Recife, nível 370, via 258. Pitão 90, curva esquerda, Fuga Caju, controle 9108, transponder 5476. Reporta Pusco. Então a proa, melhor, a proa para interceptação é a 080, Oceano 6302. 060-602, autorizado LR, está reportado estabilizado. Positivo. Papa Romeu Golf, Kilo Golf, dentro em breve passará à sua frente uma aeronave descida para 2000 pés, uma bela aeronave da Avianca Oceaner, o equipamento é um Airbus. Espera tempo a passagem do Airbus da 2000 pés, a torre que guarde o Kilo Golf bate para 500. Negativo, vou manter 800 pés. Manta 379, taxi é via Índia, ponte para o 90, torre 1 no 8, som 62, que ligou no 0 no 5. 1-0 no 5, bate, Índia, ponte para o 90, 102,5, só confirmando, 2-0-7 a bola. Certo. 12 horas, a aeronave da Oceanair. Informação para o Papa Romeo Golf, Kilo Golf. Trip 5217 de alta descida. Desça para 2000, Trip 5217. 2000, 5217. Ciente, chame mais próximo para o pouso. Oceano 312, eu agradeço a sua colaboração. Está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, configurando para pouso. Torre 1186, câmbio. 186, se liga a pouco, né? É. Prossiga na descida até 5.000 com 1015, 3859. Na chegada Bonf. Chegada Bonf, 5.000, 3859. Papa Romeo, X-Ray Lima Serra para o localizador, direita 080, chama estabilizado, em descida para 2.000 pés. Direita 080, chamará estabilizado, descendo 2.000 pés, Lima Serra. Papa Romeo Golf, Kilo Golf, está 7 milhas e meia para o Serra Índia, Eco Índia. Confere, 7 milhas e meia para a Serra Índia, Eco Índia, Golf. O Papa Romeo Golf, Kilo Golf, o farol do Monserrat à esquerda e a enseada da Ribeira à frente, câmbio. Aqui, mas do lado da Enseada da Ribeira, está o farol de Monserrat à esquerda, Golf. Fala Salvador, bom dia, 3034 da Tânia, Ivan. 3304, aqui você via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repórter. Ciclo 9, voe com 250 nós. Vai reduzir 250 nós até 3259. Juliette Romeu, qual é a posição agora? Positivo, na enseada da Ribeira eu tenho um Robson 44, Papa Romeo Golf, Kilo Golf, prosseguindo para a Serra Índia, Eco Índia, está 800 pés. Informação para o Mike Juliette Romeu. Kilo Golf. Golf, Kilo Golf, não existe mais a necessidade de o senhor manter a altitude de 800 pés. Caso tenha condições, o senhor pode descer para 500 pés. Muito obrigado, desce para 500, Golf. O senhor está agora a 4 milhas e meia para Serra Índia e Eco Índia. Afirmo, 4 milhas e meia para Serra Índia e Eco Índia, Golf. Papa Romeo, X-Ray Lima Serra, no localizador estabilizado em aproximação para pouso. Eu agradeço a sua colaboração. Reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Câmbio. 118.6, disponha, até daí a pouco. É. Santa Juliette, 3304, tá? 3304, vai manter a posição antes da Juliette, vai observar o rio, na sua esquerda, após o rio, ingressa Juliette, posição 4. Após o rio, Juliette, 304. 3304, tá? Puxa, porta. Ciente, derivando, puxa, porta, ataque, gol 9083. Vamos, né, sendo ele, senhor. Sim, é 312, tá que teve alfa, porta 2-3. Ok, a posição de parada? ponto da Juliette, posição 305. Ah, positivo, não foi a posição de Juliette, deixa eu ver. Salvador, o funcionamento 225, por gentileza, coordenar o 347 Brasília. 225-320, já tenho pré-aprovado, aguardo a coordenação, copia. Não, copia 320 mesmo. 320 Brasília autorizado, recebe o 7, decola pista 10 com a direita, saída da bota, eleva, controle em 20.8, aciona 01 corrigindo 0, aciona 55-17, confirmando, 625. 320 Brasília, pressiona o 17, decola da 10, direita bota, árvore eleva, 208 controle, 517, transponda 625, está no pole position, dando. É ponto no push, 625. Confirma 1887, solicita o táxi, POB 034, alterna Fortaleza, 3 horas de autonomia. POB 034, 1887. A companhia está ciente que ainda esse setor seria. O padrão seria perfeito. Tá livre, tá livre, tá livre. O táxi via parte 1, Índia, ponte para dono 0, 2, 18, só 612, que legal no 0, no 5, 1887. 87, livre táxi, ponto espera 1862. Tira esse contato visual, mas vou ficar atento para assim que avisá-lo, entrar em contato. Positivo. O senhor está praticamente na vertical do local de pouso, tá bom? Estou no caso visual, estou no visual do Urubuza. Ok, já que está visual para o local de pouso, bom pouso, até mais. Frequência livre. Pela vetoração, muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Controlando 2008, transponda 5521, está na sua direção. Xerá vai 212, ingresso de leste, portão 05. O TAN 934, correto, é quanto puxa? Frequência livre, Mike Juliet Romeo, aí vai coordenar com o Golf, Kilo Golf, o povo. Controle, Vitor Kilo Delta, coluna coral, tá passando 2300 para se escuta. Vitor Kilo Delta, o controle, está em contato, radar. Vitor Kilo Delta, controle, Salvador, bom dia, 3179, cruzando 3500, Manoel. 3179, o controle, meu cordial, contato radar, Rui Leda, câmbio. 3859, desça sem restrições para altitude de 3.000 pés. 5217 está ao norte de Simbra, altitude 3.300, desça para 1.700 pés. Trip 5217. 1.700 pés, 5217. Fala Salvador, muito bom dia, Papai Romeu RC Lima Serra, vibrando para a Aeroespaço. RC Lima Serra, bom dia, Taxi Via Alfa, importante, 2 Juliette. Confirmando via Alfa, desculpa, não entendi. Reporta antes da Juliette, o Axel Lima Lima Sierra. Alfa, via Alfa, reportará antes da Juliette. João, autoriza em cortar o procedimento? Eu estava apertando a tecla, eu acho que foi o TRIP 5217 que fez alguma solicitação. Mas a instrução do controle para o TRIP é a seguinte: gira à esquerda para Simbra, 1700 ILS autorizado, confirme. 7, autorizado, lá para de sempre apagar o procedimento ILS, autorizado, 5217. O TAM 3859 está autorizado, Duna, 2000 pés com 170 nós, confirme. Duna 2000, reduzido a 170, 3859. Delta passando 055 pro... tem condições visuais, propõe modificação, solicito 085 como nível final, chamando ponto 202 em 10, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, proposto e aceito, 1126, prossiga na ascensão por 85, câmbio. Gente, 085, obrigado. Trip 5217, está 2 milhas pro externo, cheque o trem em redução, torre 1186, câmbio. 7, checava 3, 1, 7, 18, 6, 5, 2, 1, 7. Controle Salvador, bom dia Rio 598 591, tá decolando, 989, decolado cruzando mil pés. Sintero, Rio 9811, este é o controle Salvador, contratada. Tá certo, estamos decolando mil pés. Gente. Controle 3859, Duna Intercept, ok? Eu não entendi, Dan. Autorizado ILS. Ah, positivo. Vamos prosseguir descendo para 1700 pés. 1700, chamará estabilizado 3859. Caso tenha condições, pode girar à esquerda para Simbra para aproximar. 3859 vai interceptar agora para Simbra. Positivo, está passando agora em Seara da Ribeira, girando à esquerda para final. Girando, 3859. Salvador, voa, voa, 9083 decola. Voa 9083 decola, este é o controle Salvador, contato radar. Entendi. 359, 3 milhas do marcador, visual com 10. Positivo, chegando no trem, torre 1186, até daqui a pouco. 18:30, até amanhã, amigo. 4-5, da Quebec, chama a torre 1-8, só meia dúzia, cruzamento da pista. Mano. 1-2-5-1, parabéns pelo controle, um cordial bom dia pro senhor. Boa. O Sano, 3-5-4, no gate 3, para o pushback de treinamento. 3-5-4, autorizado, puxa, ponto. Trajetória na sua terminal, dentro em breve, eu estou aguardando o senhor ganhar altitude, tá bom? Positivo. E eu posso lhe antecipar que quando o senhor for autorizado, o senhor vai partir lá para aquela posição próximo de Fortaleza, Abu. Opa, beleza, vamos para pouco então, assim que possível. Positivo, vamos ganhar um pouquinho de altitude que eu estou com tráfego a noroeste, a nordeste de Salvador. Positivo. dia, 35217, livrando, nossa escuta. 5217, taxi Alfa Juliette, Pato 3. Alfa Juliette, Pato 3, 5217. O 9811 ao passar o nível 100, girar à direita e prosseguir direto para Abucu. Positivo, após uma centena, direita direto a Abucu. E o 9811, obrigado pela colaboração. Mike Eco Delta, o controle Salvador, ajuste 10115, o número de pessoas a bordo. Ciente, Mike Eco Delta. O Eltana 354 para o site do POB, é 121 na autonomia, 4 horas e 5, alterna. Ribeirão Preto. Taxi Via Índia, ponte para o download 08-18612, que legal no 0115, 934. Está autorizado Via Índia, ponte para a 2-26, tá, na 34. Rio 9811, Chai Recife, 12545. 12545, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. Boa. Gol 9083, chame Recife, 1251. 251, 9083, bom trabalho, senhor. Boa. Confirma a posição, senhor, para até 3859? Portão 03-3859. 03-3859, obrigado. É 887. 0, tá autorizado Campinas, azul 4299, via Pesulu 16, decola pista 10 com a direita, saída da Aula da Bridge, controle 20 da cima 8, aciona 5523. Ô, Mike, aqui Delta, ponto Delta. Isso, para 500 pés. Delta, Liga, aqui, Aula Bridge, 208, controle 5523, transponder 2014. Correta, ponto Pusco, 299. 5-4, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, passa 1.700 pés, ao cruzar 2.000, gira direita e voe Leda, sem restrições. 2.000 direita, Leda, 9354. Mike Eco Delta, prazer falar, chame a torre 1186. Confirmar? Não, agora é o helicóptero, Mike Eco Delta que eu tô chamando. Chame a torre, 1186. 1186, gravou. Posição pra voar 9354, não seria Elefa, senhor? Positivo, Elefa. Fazer copiar do Leda, desculpa aí. Papatango Vitor Kilo Delta, prossiga visual no 85 e chame Ilhéus 120, decima 1, boa viagem. Aracaju, Fogão 987. 887, chame Recife na frequência de 12545 e efetue a solicitação. E aí, obrigado, bom dia. Romeu Alfa Eco Fox é o controle, ajuste agora no 095, desça para 5 mil pés voando bom para chegada bom. Romeu Alfa, é Fox, qual a sua velocidade agora? Tá positivo. O senhor tem condições de manter 250 a mais, até que distância de Salvador? Positivo. Quando o senhor for reduzir, antes de iniciar a redução, o senhor informa o controle, tá bom? Salvador, muito boa. Bom dia, Oceano 3-1-1 é o controle Salvador. Voe com 250 nós. Ajuste 10 no 5 e desça para 6.000 na chegada bom. 200 para 250, ajuste 10 no 5, descendo para 6.000. Chegada bom com 6.3-1-1. TAN 9354, chame Recife 1260. Recife 1260, TAN 9354. Boa tarde, bom dia. Dia. Cuca 3 Caju, controle 20.8, aciona 5534. Obrigado, Salvador 3058, pista 10, Cuca da Caju, 208 controle, 5534, responder o chame 6312 na posição 5. Reporta pronto, push, 6312. Pois é. Salvador 6225 no 01 para push back treinamento. 225, autorizado, puxa por táxi. Porta táxi, 6225. Salve Alfa Eco Fox, está agora afastado de Salvador, 26.5 milhas. Desça sem restrições para altitude de 2.000 pés. Eu vou encurtar sua trajetória dentro em breve. Confirmo sim. O senhor está passando agora 11.400 para 2.000 pés. A aeronave é cauda, está lá em Alagoinhas. É uma bela aeronave da hora. Avianca Oceania Airbus, eu já pedi que ele reduzisse a velocidade lá fora para 250 nós. Então, como existem alguns cúmulos na terminal, eu sei que o senhor precisa reduzir, o senhor pode reduzir agora até 210 nós, tá bom? Afirmativo, aí se for for pra, pra ajudar, você pode até usar coragem direto pra final da 17, tá? Ah, tá bom. Eu agradeço. Então quer dizer que o senhor quer pousar na pista 17? O Alfa Eco Fox quer pousar na pista 17. Muito bom. O senhor está passando 10 mil pés. Daqui a pouco o senhor vai receber um vetor à esquerda para interceptar a final. Visual, pouso, pista 17, tá bom? Obrigado. Vou reduzir agora para 2.7. Muito bom. No 6311, eu agradeço a sua colaboração. Sem restrições, até 3 mil pés. O tráfego à frente do pequeno porte vai pousar na pista 17. Sempre o 6311, descendo até 4 mil. 225 está com 9,5 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando Goiânia. Pronto, táxi. Taxi via Índia, ponte para 1028612, que não é 1095, chama 625. E ainda 18.6214, 6225. Corre meu Alfa Eco Fox, vetoração para final visual, esquerda 170. Esquerda 170, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox já alinhado com a final, a 16 milhas para a cabeceira.